confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas, tretas, tretas, tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna, onde a gente também quer destruir com o Brazilian Way of Life. Os motos aqui são fazer essa pataquada toda, sempre com acidez, com desgraçença, porque a gente odeia um monte de coisa, né, Walter? Sim. É, fazer tudo da maneira mais achincalhativa possível, né? Obviamente. E a gente quer acabar com essas coisinhas nhenhenhé. Como o Alexandre falou na semana passada, vamos já dar o kickoff do programa com o tema. Medicina alternativa. Então você que fica usando florais de bar. Eu ouvi uma história de florais de bar hoje. Eu não sei nem o que é um floral de bar. Eu também não sei. A Regiane falou pra mim que uma vez um médico falou pra ela. Porque o médico tinha a cara de imbecil. Não, de indiano imbecil. Eu falei que era um médico. Eu falei assim, não tinha a panca de médico. Daí ele falou, você tem que comprar. Tem que comprar floral comprar. Ele, eu tenho certeza. Isso. Se é um indiano, ele teria falado comprar. Comprar florais de bar naquela farmácia ali, tá aqui, né? Ela disse, foi lá, pagou uma grana absurda e não resolveu nada o problema. Não. Sei lá, acho que era um encravado, alguma coisa assim. Indiano, olha, os indianos... Eles são sempre metidos nessa. É um povo caprichado, gente. Aquele turbante, aqueles bigodes gigantes enrolados na cara que parece mais rolos de fumo de corda. Não, mas tem uma coisa que me incomoda. É um povo caprichado. Aqueles... tem uma penitência, um voto de não sei o quê. Que fica com uma sagu, sei lá. Que fica com uma faca cravada. Cravada no braço. Corta, não corta a unha. Um que tá com o braço estendido há 48 anos. Mas o que me incomoda nos indianos... Isso vai acabar... Não é pra estar fazendo uma ligação nenhuma com o tema, mas vai acabar fazendo uma ligação. Por quê? Os indianos, eles são muito místicos, né? Sim. Eles têm aquela porra daquele rio podre. Sim. O rio Ganges é um rio podre. Cara, ó, eu sou um cara que nunca iria pra Flórida. Nunca iria pra Miami, porque eu acho... Boring pra caralho. Boring. Agora, pra Índia um lugar que eu não vou. Cara. Saneamento básico zero. Aí as pessoas morrem, eles tacam fogo no corpo e jogam o corpo naquele rio. Vaca sagrada corta a cabeça e joga ela dentro daquele rio. Aquilo é um Tietê piorado. E as pessoas têm que tomar banho naquela porra. Pois cara. É, e tem gente que vai pra aquela porra daquele rio, fica bebendo aquela água. Com churume de tudo, cadáver? Tudo, exato. Cadáver queimado, tem boiando. Pra se curar, tá ali também no meio da medicina alternativa. Exatamente. Tá ali. Então acabou fazendo o link, porque tem tudo a ver com a medicina alternativa. Então depois de a gente ter esculhambado com a Índia, seus moradores... Então é o seguinte, somos dois imbecis, tudo que vamos falar nesse episódio não tem base científica algum. Zero. Zero. Não entendemos nada de medicina. O que a gente... vai falar aqui é apenas o que é nossa loucura. Empirismo. É só isso. Então, ouvinte, não me venha interromper aí a sua quimioterapia falando que nós dissemos pra você fazer isso e depois nos processar. Tudo que a gente vai falar não tem nada a ver com medicina. Tem a ver com álcool que a gente tá ingerindo aqui. Mas eu, pessoalmente, tenho um puta bode, Alexandre, desses tratamentos... alternativos baseados na cura por luzes. Não tem essa? Tem. Isso é cromoterapia, não é? Isso é um embuste foda. Não, tem uma outra coisa dessas terapias, não sei das quantas, que me incomoda demais. E alguém falou assim, essa semana, nas duas últimas semanas, eu ando com um problema na lombar. Aham. Uhum. A lombar tá doendo, que é um cacete. Tem até não dirigido por conta disso. A coisa tá... Agora tá até melhorando. Dorflex, né? Óbvio, Dorflex é o que tá resolvendo. Mas alguém me falou, você já pensou em botar pedra quente? Pedra quente no teu rabo. Que cacete, você vai ficar deitado com um monte de pedra quente. Vai curar tua hemorroida com pedra quente, seu filho de uma puta. Cara, que porra de pedra quente nas costas, Walter? Mas o que porra de propriedade tem uma pedra quente? Cara? Outra coisa, cara, é diagnóstico através da retina. Putz, é mesmo, cara. A Patrícia. Patrícia é sua namorada? Gastou tubos com essa continua doente. Mas ela sempre se mete nisso, Walter. Ela não te ouve. Ela é Badabaoe Extreme e ela fica gastando dinheiro com loucuras, assim. Uma vez ela fez um, sei lá, um, ela trocou a pele. Tal como uma jararaca, mas eu lembro, ela trocou a pele. Cara. Ela é pálida, ela tava vermelha, que parecia uma bunda de chimpanzé. Gastou uma fortuna. Pra trocar a pele. E pra trocar a pele, continua igual. É, cara. Porque essa medicina alternativa pra estética, pra mim é a pior, porém é a que eu gosto mais, cara. Porque ela é amaldiçoada, mas ela tira dinheiro das pessoas por conta disso, é da vaidade, o cacete aquático. Porque foda é quem tira dinheiro de quem tá com um tumor no reto. Exato. E o cara vai, não, toma essa água. Batendo de tubarão. Isso, exatamente. Essa água buricada com pétalas de rosa que você vai curar. Esses aí eu tenho pena, cara. Mas a medicina enquanto estética, não tenho dó não, cara. Tem, e tem outras maluquices aí que arranca dinheiro das pessoas. Análise da áurea. Da aura, né? Aura. Aura. Uma vez fiz um curso, o cara falou que tava vendo a minha aura. Que porra é essa? Não, dá pra ver, a sua aura tá um pouco marrom. E segundo ele... É que eu acabei de cagar, seu filho de uma puta. Segundo ele, a aura marrom é porque eu não tava bem, cara. E eu tava bem pra cacete. Hoje, então, deve estar preto nanquim. E aquele realinhamento dos chakras. Tudo a ver com os indianos. É, exato, exato. Garrafada, eu já sou mais favorável. Tem, porque tem uma senhora que faz garrafada toda sexta-feira santa aqui perto de casa... Que cura tuberculose, cara. Que excelente. Terapia por incenso, cara. Uma coisa que eu odeio é incenso. Então você odeia chegar na minha casa e tá lá na sala aquele cheiro maldito de lavanda. Cara, tanto a Patrícia quanto a mulher do Alexandre têm altares com incenso queimando. Altares, exato. Eu chego na casa da Patrícia, mas tá um cheiro de crematório Vila Alpina. Porque ela enche aquela merda daquela casa de incenso. Ai, Regina... Eu tenho que ficar cheirando aquela merda. A Regiane fala que é porque eu não lavo o quintal direito. Ela tem que usar incenso. Eu não posso falar nada porque eu tô na casa dos outros. É, pode falar. Mas eu tenho 50% naquilo. Mas na minha casa, pauzinho pegando fogo, meu amigo, não tem, e cara. E é um papo de que abre a alma pra não sei abre o quê. A alma. Vai ganhar dinheiro, vai não sei o quê. Abre a tua carteira. Pra pagar aquele Hare Krishna que fica dentro do coletivo falando, poderia estar matando, poderia estar roubando, tô aqui fedendo a sua casa. Então, tem incenso sendo vendido em loja de R$1, que você compra R$1 a caixinha lá. Tá. Mas a Regiane fala que aquele não funciona. Por quê? Fala, não, bom, não abre o chakra. R$8 lá da loja do Apu. Então, beber urina, gente. Tem terapia que você bebe a urina. Bebe a urina. Tem, cara. Já vi. Aqui. E olha, eu já ouvi gente falar... Um autoexame pra você ver se você é diabético é tomar umas gotas da sua urina. Ah, se tiver doce, é porque você é diabético. Eu queria saber o idiota que inventou isso. Minha cara. Golden shower. Golden shower, cara. Então, só sei que tem um monte de forma de pegar dinheiro da galera. Sim. E nesta semana estamos falando disso. Muitas vezes, como você falou, eles pegam dinheiro de quem tá beirando a morte, indo quase conhecer a cara de Lúcifer ali, tete a tete, e acaba sendo enganado. Exato. As minhas experiências com a medicina alternativa passam muito por coisas mais de raízes, né? Roots. É, benzedeira. Não via nada no rabo, não. Benzedeira. Não via nenhuma mandioca no rabo, não. Bem, benzimento, chá. Já foi benzido? Já, uma muito, benzedeira? Muito. E como é que você cura um bucho virado se não é no benzimento? O que é um bucho virado que eu já ouvi falar várias vezes? Tenho a menor ideia. Nem você sei já teve o seu bucho desvirado com uma benzedeira? É. Mas aí, Walter, eu acho que a gente chega lá nos... Como é o nome da galera dos índios? Tem sempre um médico da tribo lá. É, o druida do Piniquim. O pajé, é pajé mesmo, né? Mas tem um outro nome também, eu acho, mas enfim. Pajé faz a pagelança. É, então, tem o pajé, tem o alquimista, que é quem faz as drogas. Eu acho que tem um lance assim nas tribos. Então, esses caras, obviamente, assim como os cachorros, resolvem seus problemas de dor de barriga comendo mato, né? Sim. É você que tem um cachorro em casa, no seu apartamento, não sabe que um cachorro se cura comendo mato no quintal. Tal, sim, né? Acho que é pra provocar o vômito. Exatamente, né? Exatamente. Então, ou seja, se o próprio cachorro... Isso é medicina alternativa. Isso é medicina alternativa. Eu vou começar a comer mato também. Com essa crise, amigão, eu já tô quase. Se eu cair de quatro no gramado, eu vou fazer todas as minhas refeições por lá. Então, eu acho que muito das benzedeiras e desse pessoal mais das antigas vem disso, né? De pagelança. Então, tem esse lado da medicina alternativa que eu acho ok. Mas a pedra quente, o floral de bar, tudo que que tem a ver com a mercantilização da medicina, isso é péssimo. Mas eu tenho, Walter, um remédio que eu acho muito bacana, tá nos anais da minha família. Pra estar nos anais não é pedra quente. Não, né? É pedra quente, que é o sal. O sal, como ele tem a propriedade de asepsia ali, né, na salmoura e no cacete A4, e também tem o poder anti-inflamatório. Meu avô, meu querido avô Euclides Valentim, que já faleceu há bastante tempo. Valentim o sobrenome dele? Valentim. Não é aquele covarde que fugiu da guerra? Ele mesmo. Então, é a antítese do nome. Exatamente. Então, o meu avô, na época que ele bebia muito e ele era alcoólatra... Falando nisso. Ele se meteu numa briga de bar. Clássica briga de bar. E nessa porradaiada toda, o olho dele saiu pra fora. Não saiu. Saiu. Não, você tá mentindo. É sério, cara. E essa eu não vi. A outra história eu vi. Ele alterou esse quadro clínico com medicina alternativa? Com medicina alternativa. O sal. Ele catou, segundo minha mãe, ele chegou em casa com a bola do olho ali pendurada e tal, e todo mundo assustado. O que é isso? Ele falou, me dá um punhado de sal. Catou o punhado de sal, juntou o olho e empurrou pra dentro, cara. Só que antes disso eu vou procurar aquela moeda que caiu no vão do sofá. E disse que ele empurrou o olho pra dentro com um punhado de sal e ali amarrou um trapo pra usar de faixa, de gás. Eu não acredito. Isso é minha mãe que contava. Mas pra que é sal? O sal com propriedade anti-inflamatória. Essa eu não vi, mas a outra eu vi. Aí tinha fogão de lenha na casa da minha avó e tal. Foi lá, avô Creed, foi cortar a lenha. Aí já tava um pouco velho, já não bebia mais, mas tava um pouco velho. O Parkinson já quase chegando ali nele. E ele com aquele machadão bacana que ele tinha, foi acertar um pedaço de madeira, errou e deu no meio do dedão. Quase que ele ficou com 6 dedos, que abriu o dedão no meio, cara. E aquilo eu vi, isso eu vi com os meus olhos. E com os olhos do meu avô colocados pra dentro também. Ele pegou, não reclamou um ar, mas falou, vamos levar pro hospital. Que hospital cacete? Não, que hospital cacete? Ele falou assim, eu entrei poucas vezes no hospital na minha vida e não é por conta do machucadinho. E o que ele chama de machucadinho, meu amigo, era o dedo aberto em dois, o dedão do pé. Uma forquilha. Ele falou, não, sal, catou um pouco de sal, botou no meio daquela... daquela perereca aberta ali no dedo, e enfaixou, e poucos dias depois, o dedo, sem nenhuma inflamação, Walter. Sal é bom, viu, cara? O que sal tem de ruim pra dentro é bom pra fora, viu, cara? Eu acho que eu já comentei aqui, um cara escroto trabalhou comigo. Tá. Ele vendia umas paradas de babosa. Já comentei aqui, não comentei? Eu odeio babosa, cara. Eu odeio, ele vendia um monte de coisa de babosa. Primeiro que eu achava que era errado o nome. Quando eu era pequeno, eu achava que era Barbosa. E minha avó que errava. Daí ela falava babosa. Vai Barbosa, avó. Então, ele vendia uns produtos de babosa, aloe vera. Fale como você quiser falar, naquele esquema de pirâmide. A babosa é o aloe vera, Val? É, parece que sim. Só que no esquema de pirâmide. Então juntou duas coisas que eu odeio. Caraca. Medicina alternativa e a pirâmide de venda. E esse cara ficava empurrando coisa pra todo mundo, pasta de dente, remédio, caralho. Pro cabelo, remédio, né? Remédio pra emagrecer, ele era um gordo. É sempre assim. Aí uma vez... Eu fico jogando as coisas aqui quando eu começo a ficar com raiva. Uma vez, a Patrícia Supra, citar o nome dela, morreu de câncer. Foi. Né? Morreu de câncer e tal. E foi muito rápido, uns 6 meses ela morreu. E ali no meio de todo o sofrimento, ele via que eu faltava no trabalho pra poder levar ela nas sessões de quimioterapia e tal. Sim, me lembro disso. E ele não chegou pra mim e falou assim, amigo, larga tudo isso, esse negócio de quimioterapia é tudo besteira. Tá aqui, ó, babosa, vai curar. Eu olhei pra ele e falei assim, seu filho da puta, eu não acredito que você tá falando essa bosta pra mim. Numa hora dessa, você não é mineiro, porque mineiro é solidário no câncer, você não é. Você não, sai daqui, seu gordo filho da puta, sai, seu filho da puta. Pá! Nunca mais me ofereceu pra vender nada, cara. Olha só. E a galera Badabauê também gosta de um detox, não gosta? Detox, cara, não sei se vocês viram uma matéria. Vamos pegar primeiro quem esteve no espaço durante os últimos anos ou meses. Detox é uma onda, né? Porque é uma modinha aí de consumir alimentos. É, alimentos, sucos principalmente, né? Já começou com os sucos. Pra desintoxicação, né? Deixa eu falar pra você. Primeira coisa, não foi falado em momento algum, que eu lembrei de uma matéria do Fantástico que eu assisti sobre detox. E inclusive eles desmascararam o detox. E depois eu fui pensando, eu falei assim, cara, o corpo se desintoxica. Sim, a gente tem um órgão pra isso. Você caga e você mija... que é pra desintoxicação. Sim. Ponto, né? Mas enfim, e aí, nessa matéria, o legal é que a matéria foi ridicularizando não só a clínica, aí botaram lá o cidadão, o seu fígado precisa de desintoxicação. Até aí, ok, sei lá, né? Toma um monte de água e daqui a pouco você dá uma limpada. O fígado tá ali pra aquilo mesmo, pra se fuder. O fígado tá ali pra isso. O fígado é o jipe do corpo. Exato. 4x4 que passa por lamaçais. Exatamente. E o caralho. E o do Alexandre, que é um Aeroíris 56, meu amigo. Então, e aí, cara, a ideia do responsável técnico lá pela parada, passa barro na cima da parte do corpo, na barriga, onde estaria sob o fígado. É. E segundo o cara, O barro ia puxar as impurezas do fígado. Cara, eu queria estar ali na hora. Que eu saía da bicuda no, na barriga do cara que acredita naquilo. Levou a barro pra todo lado. Não é possível. Lado. Daí a explicação do responsável. Do detoxer. Do tal médico, do detoxer. Não, porque o barro, ele ajuda o corpo, aquela parte, a suar. E as impurezas são retiradas através do suor. Nessa hora, eu queria ter uma mão bem grande pra dar na cara dele. Puta, eu tenho um tio que era dono de olaria que morreu de cirrose. Isso não teria acontecido. Cara, se fosse verdade. Se fosse verdade. Outra coisa, as pessoas, o cara, olha que absurdo, tinha até uma sala pra isso. O que é essa sala? É uma, tem uma maca, tem uma torneira e uma mangueira. Sabe o que eles fazem? Lavagem intestinal detox. Na VAP? Na VAP. Enfiava uma VAP no cu. Enfia a mangueira no rabo do f... e sai lavando, cara. Pra você ter uma ideia, quando é necessário uma lavagem intestinal, ela só é feita em último caso. Isso quando o maluco tomou o cacete, que encheu a cara de remédio. Então, e aí precisou de uma... Tentou se matar, seja lá que porra, precisou de uma lavagem intestinal. Tomou um carvão. Exatamente, e precisou de uma lavagem. Ou seja, é a última instância que os médicos recorrem. É, até mato pro cara comer da ânsia pra ver se ele vomita. Mas não lava, cara. Não enfia uma mangueira dedo no cu na pra lavar. Dedo na garganta, mas não enfia uma mangueira no cu. E os caras fazem isso numa clínica detox, que custa 3 paus. E o que tem de gente também vendendo suco detox, não muito, tem? E ficando rico. E fazendo bolo em casa. Mas peraí, alguém que a gente conhece não fez um bolo detox esses dias? E passou a receita pra outra pessoa? E elas estão com cara de desintoxicada agora? Daí, a última vez que eu as vi, estavam bêbadas. E eu que comi aquele bolo por 3 semanas seguidas, empurrado, cara, com café da manhã. Mas o gosto era bom, pelo menos? É bom, porque não é fruta e tal. Não deveria ter esse nome detox, nem usar pra esse fim. É um bolo saudável, bacaninha, com vários ingredientes legais, mas fica nisso. Não fala que vai te limpar mas o corpo. Mas é bolo, só fala isso, bolo. Isso, é bolo. Não bolo. Precisa falar. Não, isso vai te limpar o corpo e a alma e o cacete a quatro, é bolo. Cara. Mais uma vez, falo que somos 2 imbecis, não tomarem isso como base para processos criminais contra a gente. Afinal de contas, tudo que a gente está falando aqui não tem base científica nenhum. Nada. É pura besteira de duas pessoas que ingerem álcool e saem falando e é estupidez. Mas quando a gente tem problema de saúde, a gente recorre à medicina. Exato. Né? Eu não, apesar que eu já ando num lance de autocura que não tem nada a ver. Você procura o Google. Exato. O meu lance é com o Google, viu? E nada alternativo no Google. Cara, então, eu não confio em homeopatia, não acredito em homeopatia, não acredito em nada que não tenha contraindicação. Porque eu acredito em drogas pesadas. Sim. Naquela que pode curar e pode matar pessoas. Não que não tenha uma filha da putice, da indústria, de fazer a pessoa ficar viciada, fazer a pessoa comprar cada vez mais. Não que não exista isso. Não. Mas Deus salve o Dorflex, olha eu aqui benzão hoje. Deus salve a Bayer, salve a Pfizer. A Pfizer, todos os laboratórios que curam a gente de verdade. Lógico que... Ganham dinheiro, eles são corruptos, eles são os filhos da puta, mas eles que nos curam. Faço uma defesa aqui, nessa briga aí com a medicina tradicional, da Pfizer, no caso. Vou até fazer um merchan então agora. Porque, olha só. Você vai falar do Viagra. Durante muito tempo, os senhores de idade ficaram naquela, come amendoim, come ovo de codorna e nada de pau subir. Caracu com ovo. Nada de pau subir, concorda? Só rola mole. Só velhinhos tristes, amuados, jogando dama, né? É o que sobrava, milho aos pombos. Eles não podiam fazer mais nada que não isso. hoje, meu amigo. As prefeituras, cidades pequenas, nem fazem mais aquelas mesas pra jogar dama. Pode não ver. Fazem. Não faz. Velho tá trepando, cara. Velho tá trepando lá comprando o comprimidinho azul. Agora, voltando pra homeopatia, Alexandre, você já teve algum relato pessoal de gente ao seu redor que foi curado por homeopatia? Não, pelo contrário. Minha irmã uma vez enfiou uma pílula no nariz. Era criança, enfiou a pílula no nariz, foi um transtorno da porra. Era uma pílula de homeopatia de uma tia minha. Cara, porque é impressionante. As doses são tão diluídas. Doses homeopáticas. Exatamente. É de uma diluição absurda. O que eles fazem? Parece, eu não entendo essa merda, mas parece que a diluição é assim. Eles pegam o princípio ativo, sim, coloca numa solução 20 litros de água. E certo. gira, mistura. Tira uma gota, certo, daqueles 20 litros, pinga essa gota e mais 20. Dilui de novo. Então, esse processo de diluição, pelo que me contaram, existe. Tá. Aí no final. Vira água, é água. Não, H2O. No final, imagina você depingando uma gota na Baía de Guanabara. Tá, entendi. É o efeito placebo? Cura de pessoas, você sabe disso, né? É o poder da mente das pessoas. O negro é meio abilolado e tá ali com a gonorreia porque acha que pegou de alguém, mas não pegou porque não comeu ninguém. Aquilo é psicológico. E aí um médico dá um placebo pra ele e se cura. O Reino Unido, não sei como é que tá agora, a última vez que eu li a respeito, tinha uma forte pressão. Pro governo tirar, né, do... Não sei como é que chama o INSS, o SUS do Reino Unido, pra poder tirar a homeopatia, porque eles estavam julgando que aquilo não era favorável à progressão da cura das pelo pessoas. Pelo contrário, né? Exatamente. Muitas vezes as pessoas acabam se fodendo mais. Olha que foda. Que protestos que fizeram pra fazer que o governo parasse de fomentar a homeopatia no SUS londrino. É. Fizeram suicídio homeopático, os protestantes. Pegaram doses cavalares de remédio homeopático e tomaram. Ingeriram. Pra provar que não saíram de lá vivos em nada. Folha. Vamos ouvir rock and roll, né? Você vê como é o negócio? Fantástico, fantástico. Então. Só pra findar com a parte homeopática, um cara que é contra a homeopatia, Drauzio Varella. Então. Ô, Krausebeck, sobe um pouco o áudio do Drauzio Varella falando num programa de TV sobre a homeopatia. Continua em combate contra a homeopatia, você não gosta, né? Não, não é combate nenhum, não é combate nenhum. Me diz, como é que é? Eu acho que a medicina começou a evoluir quando? Quando ela começou a se basear em evidências. Como era a medicina do passado? Você aprendia na faculdade que tal doença se tratava com determinada poção. E você dava essa poção. Por que se manteve durante tantos séculos essa prática absurda da sangria? Séculos, médicos chegavam lá, cortavam as veias das pessoas e tiravam meio litro de sangue. Hoje em dia ainda usam sanguessuga em algumas situações. Uma gente que vive 3 séculos para trás. Nós só conseguimos mudar isso quando? Quando nós começamos a nos basear em evidência. Então, as pessoas dizem, você acredita na homeopatia? Não é questão de acreditar. Medicina não é religião, eu acredito em Deus, eu deixo de acreditar, mas você tem que acreditar nas evidências. Essa chamada medicina alternativa, para mim, me choca porque, primeiro, a linguagem é absolutamente ininteligível, não sei do que eles estão falando. Segundo lugar, nunca publicam numa revista científica que tenha avaliação pelos pares. Sem isso, como é que você vai concordar ou discordar? É uma área, para mim, completamente desconhecida. E eu gosto do jeito que ele dá nos dedos da Maria Gabriela quando ela cita o tratamento com sanguessugas e ele fala que aquilo é coisa da Idade Média. Sanguessuga, eu só consigo pensar no Rambo, não teve um. Exatamente, os caras jogam aí no Rio Ganges do Vietnã e ele sai com sanguessuga pelo corpo inteiro, né? Por isso que ele é foda daquele jeito. Exato, ele fez uma terapia com sanguessugas. Então foi por isso. Foi mais positivo do que ele imaginava. É claro. Então, você sabe que aqui no Brasil, até pouco tempo atrás, existia um sucesso editorial, um livro chamado Medicina de A a Z. Era só de medicina alternativa. Baixei pra fazer esse episódio. Você? Baixei. Olha só. Uma merda. Não é uma loucura, cara? É uma merda. Por quê? Fala de plantas, de isso, não sei isso, que isso, lá, isso. E vender um livro pra cacete isso aí. Não sei o que é pior, se é esse livro, se é um livro de colorir. Hoje que eu vi um livro de colorir do Padre Marcelo, eu já não acredito mais em nada. Ah, cara. Eu vi que você postou no Facebook. Eu não quero mais falar sobre esse negócio, cara. É um absurdo. Ô Alexandre, mas a gente tá aqui, tá falando, metendo pau na medicina alternativa e o caralho, você... Eu? Tá todo pimpão, você já esteve envolvido com a medicina alternativa até as tampas. Afinal de contas, você fez um tratamento por acupuntura. É alternativa, acupuntura? É, claro. O seu plano de saúde cobre? Cobre. Tá equivocado. Claro, você acha que eu vou me enfiar numa acupuntura e ter que pagar ainda pra ser espetado? Mas eu nem sabia, Walter, que era acupuntura. Porque eu sempre estranho aquelas pessoas com aqueles bagulho na orelha, assim, né? Aquele monte de band-aidzinho com os bagulho preto na orelha. Eu achei que era pra parar de fumar. Então, não é. Não. É pra tratamento. Tipo, mas enfim, o meu tratamento... Adesivos de nicotina. O meu tratamento, eu tava com sérios problemas. Tava estressado, na verdade, estressado que sou a porra e tal. Aí me fala, não, vai no doutor Rani. O nome não é nome. Rani? Rani. Não é o nome, né? Mas... Parece que não era o Nick Riviera com outro nome que tinha. Mas tava lá no livro do convênio, que era o Dr. Rani, fui lá. Cheguei lá, musiquinha indiana de fundo. O incenso. Incenso. E... Como é o nome daquele negócio que faz barulho irritante na porta? Os irmãos. Ah, que você bate a porta e faz... É alguma coisa dos ventos, né? Que as pessoas gostam de tatuar. Uma merda, que eu odeio. Também. Se você tem na sua casa, seja digno e tire essa bosta. Então, e a clínica tinha isso aí. Até aí, beleza. Daí fui lá, conversei com o doutor. Ele falou, não, você tá meio estressado, você precisa de um tratamento assim, assado. Toma chá e vai fazer acupuntura. Eu falei, como assim? Não, é isso, você vai fazer aqui mesmo. Então eu comprei chás. Que só me deu uma diarreia desgraçada. Mas era mate leão? Não, era um chá de sete ervas. Cara, aquele homem, um homem que estudou 30 anos da vida, me indicando um chá que a Dona Maria, que faz garrafada, também indicaria, me soa muito estranho. Mas eu acabei fazendo. Você tá meio na bosta, você aceita qualquer coisa. É verdade. Pra quem tá se afogando, jacaré é tronco. Jacaré é tronco, cara. E aí, eu fui lá e beleza. E era legal ali. As enfermeiras dele, que espetavam as agulhas no gostosas. Corpo. Gostosas. Eram gostosinhas e eu tinha que ficar peladão lá. Então eu achava tudo aquilo muito legal, né? Eu rolava agulha na rola? Não, infelizmente não, cara. Eu queria ver se funcionaria pra outra coisa. É. Mas enfim, e eu fiz esse tratamento aí... Sei lá, provei o placebo também, não é possível, cara. Porque eu espetava, mas não sentia porra nenhuma. Só me dava uma diarreia desgraçada. Mas enfim, foi minha única experiência, Walter Rezende. Você que tá agora curando a boqueira com cinza de cigarro aí, vem falando. Vem falar do meu tratamento com um psiquiatra tomando renomado. Tomando urina, quase comendo bosta. E teve uma época, quando éramos adolescentes, sempre tinha o risco iminente de você ser pai com 13, 14 anos. Não é verdade? Se fizer sexo, sim. No meu caso, não. Então, no meu também não, mas sempre tinha um ou outro amigo desesperado. É. E tinha a medicina alternativa de interrupção de gravidez. Que consistia em coisas como chá de canela. Chá de canela, isso quando a pessoa não usava agulha de tricô, né? Não, vamos... exatamente. Chá de pimenta do reino. Chá de pimenta do reino também. Eu só lembro do chá de canela. Porque minha mãe fala, mas tua prima tá tomando chá de canela. É óbvio que não dava certo. Nove meses depois. Tava lá a criança com cheiro de vinho quente, né? Olha, quem nos deu a dica desse episódio foi o nosso ouvinte Flávio Felipe de Lima. E entre várias citações que ele nos contou pelo e-mail, ele nos disse o seguinte, abre aspas, os tratamentos alternativos sempre usam a solução como suporte. Exemplo, um chá mágico que vai fazer você emagrecer, mas para ele funcionar você tem que... Deixar de comer. Exatamente, e substituir o almoço pelo chá. Exato, e os caras anunciam isso, exato, cara. Eles têm coragem de vender o maldito do chá. E falando isso, olha, o chá faz isso, vai te fazer emagrecer, mas você não pode mais comer coxinha, não pode comer bolo, nem tomar cerveja. Sim. Volta no e-mail, daí a pessoa perde 150 gramas e vai se ajoelhar no altar do chá. Ô Alexandre, outra medicina alternativa que é muito recorrente é a medicina periférica, alternativa da ponte pra cá. Porque a medicina periférica, ela está muito distante da medicina praticada no Hospital Sírio-Libanês. Sim. Existe essa medicina que a gente falou do interior, das benzedeiras, né, e dos pajés, né, dos indígenas. E existe a medicina periférica. Sim, medicina que cura também um monte de coisa. Uma amiga nossa, ela cura tudo com Vick Vaporub. É, tudo. Qualquer coisa, Vick Vaporub. Ou faz uma efusão com Vick Vaporub pra fazer com que ele entre nas vias aéreas. A criança fica com a cabeça dentro da bacia e por exato, horas, né? Horas. Cara. Passa Vick Vaporub no pão e come. Ela é o diabo, cara. Tudo. Ela usa isso. É e a mais importante medicina alternativa da periferia é a alcoterapia. Alcoterapia, para, né, curar dor de corno principalmente. Exatamente, né? Praticada ali nos botecos periféricos. Porque, inclusive, para cobreiro, mas não no caso de bebê, é, mas passa pinga no cobreiro. Ah, cara. É? Pega, resolve? Ali, dá uma passada ali na pitu que já resolve. Porque gripe também se cura com pinga. Gripe. Conhaque, conhaque com limão. É, conhaque com limão. Conhaque é muito usado para doenças pulmonares na alcoterapia, né? Catuaba e caracu com ovo tem uma importância muito grande na ereção. No tratamento da disfunção erétil. Então, mas tem uma ouvinte da gente aqui, a Gislaine Silva, falou que um tio dela, que acreditava cegamente nos poderes da cura do Vick, ele resolveu prescrever para si próprio um tratamento à base da droga para as hemorroidas. Olha só, como só que vai passar Vick Vaporub na hemorroida, Walter? Não, não, não, só as pedras quentes que podem prejudicar o teu cu. Ela fala assim, abre aspas, imaginem o que aconteceu ao butico do tio Gilberto. Entrou em combustão assim que ele besuntou o seu ânus com um unguento à base de cânfora e óleo de eucalipto. É igual o doutorzinho. Você lembra do doutorzinho também? Que as pessoas usavam pra tudo. Era cânfora também, pura, né? Não me lembro. O doutorzinho era um produto que, na verdade, não era o nome daquela marca desgraçada de produtos que concorria com a Avon? Era uma marca americana? Stanley? É, tinha Christian Grey. Não, Stan alguma coisa. Enfim, ela tinha um produto chamado doutorzinho. Que... Doutorzinho? Doutorzinho. Era doutorzinho, mas virou doutorzinho. É. E isso nada mais era do que algo contra o chulé. Aí passava aquela... O pé suava, mas aí se passava aquela desgraça lá no pé. E teu pé ficava com cheiro de cânfora. Não ficava com aquele cheiro maldito de esfirra podre. E aí, alguém um dia falou... Ah, mas óbvio, tinha cânfora, né? Com tal qual o gelol. E a pessoa torceu o tornozelo, passou o doutorzinho. E aí, meu amigo, o que a princípio tinha um princípio cosmético, virou, né, e odorizador de pés malditos, virou também um santo remédio pra tudo que é coisa. Eu me lembro muito bem das... Minha mãe vendia a revistinha em algum momento. Doutorzinho não tem mais. Doutorzinho virou um sucesso, não, cara. Não, não, não. Não lembra disso, cara? Não. Então, na minha casa, Alexandre, era o Minâncora, pomada Minâncora. Puta, também era pra tudo. Curava, né, espinha, chulé, aborto. Tudo aquela porra curava. É mesmo, cara. Né, cara? Era caro aquilo lá, era caro. Não era, passava-se Minâncora no sovaco. É. Verdade, cara. Não, se tinha na minha casa, não era caro. Não era, com certeza não. Não era caro? Não. Às vezes, cara, você faz uma análise da sua vida e eu faço uma da minha, e você fala que era desgraçado, eu não sei, cara. Não era. Como eu sobrevivi sem o Bolsa Família, cara. Não sei como a gente conseguiu. Ouvintes da Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na fanpage lá no Facebook. Assim vocês vão ficar informados toda semana quais serão os próximos episódios. Dá pra mandar histórias, também dá pra sugerir temas pro nosso podcast pelo e-mail academiadetretas@gmail.com. No feed pro nosso podcast está lá no Facebook, clique no botão sobre, dê copy paste, e toda semana nos BGs do nosso podcast, que é atualizado ali geralmente no domingo, às vezes na segunda, tal, tem uma banda rolando. Nesta semana é os goianos do Rockefeller. Uma banda ou conhece alguém que tem uma banda também, entre em contato conosco pro som rolar aqui nos BGs. Sempre presente Caroline Arcoverde, ela também tinha uma história aqui que eu acho que também esteve na vida de muitas pessoas. Abre aspas. Minha avó às vezes substitui o remédio por uma água supostamente benta que ela coloca na frente da televisão para um desses padres gatos. O Padre Marcelo, que surgiu como Padre Gato, cara, eu falei do livro dele, o Padre Marcelo, tá. Mas numa lama. Ele tá zoado. Acho que ele tá com depressão. Eu tô impressionado, eu vi esse livro pra colorir com ele na capa, dando sequência aqui na história da Caroline. Então ela falou que a avó dela bota água pra um desses padres benzer, e segundo a Caroline, pra mim a água fica cheia de poeira. Mas vai que é um pó santo. E ela pergunta assim, isso conta como medicina alternativa? Então, cai num uma outra linha, né, Walter? Mas é medicina alternativa. Pois é, porque no, nos anos 80 tinha o programa O Povo na TV, do S-Besteira. Roberto Lengruber era o curador, o curandeiro. E isso, eu lembro que ele pedia para que as pessoas colocassem copos d'água em cima da televisão para ele benzer. E aí ele vendia depois também água uma corrente. Tem uma igreja, que eu não vou citar o nome para não correr risco de ser assassinado, que vende água da torneira, falando que é água do Rio Jordão. E vende pra a preço absurdo. E eu também não entendo muita água do batismo ali, o que ela faz, o que não faz, a tal água benta. Mas isso que a Carolina citou, acontece em muitos lares, inclusive na minha casa, na casa dos meus pais. A minha mãe sempre botava um copo d'água lá. E a gente já teve um... E às vezes eu esquecia aquela água, botava na planta. E a gente já teve um relato de alguém que botou o copo em cima da TV, na época TV de tubo, é claro. Hoje em dia é impossível se equilibrar um copo em cima de uma TV de LCD. Não dá. Mas alguém colocou, na hora que foi pegar, esbarrou a mão, caiu. Verdade. E derramou em cima da TV, entrou pelas frestas, queimou o telefone, quem que era uma polegadas. Graça, virou uma desgraça. Isso. O ouvinte Flávio, né, quem nos sugeriu o episódio, fechou o e-mail dele com o seguinte relato, abre aspas. E pra finalizar, solto aqui na roda o item que pra mim é um dos símbolos máximos da medicina idiota / alternativa. Gostei dessa definição. As malditas pulseiras Power Balance. O que era pulseira Sabona? Era a mesma então, coisa? Então, eu lembro que na nossa época tinha pulseira Sabona. Sim. Que fazia o equilíbrio do corpo. Eu lembro que na escola tinha um moleque que usava... Power Balance faz o mesmo trabalho, é isso? Eu imagino que sim. Eu acho que eu vi alguma coisa a respeito, mas eu caguei pra informação, sabe? Acho que é isso mesmo, uma pulseira que te traz o equilíbrio do corpo, como trazia a pulseira Sabona. Exato. Eu tinha lá meus 10 anos e achava que tinha que andar com a merda daquela. Porque você já achava que você tava estressadinho. Já, sempre foi, né, cara? Um equilíbrio. Eu lembro de um professor na quarta série que espancou um aluno. Ele foi preso, não. Mas no dia seguinte ele chegou com uma pulseira Sabona. Aí! Pra tentar manter. Pra jogar na cabeça de algum moleque. O último relato de ouvinte aqui pra fechar o nosso episódio. O Silas Manfredini, ele disse que conheceu um cara que, quando tinha 17 anos, fumava quilos de maconha para a seguinte terapia. E a gente sabe que hoje o canabidiol, né, a ciência já provou que é uma droga importantíssima. Né, exato. E principalmente para crianças. Para criança, né, tem convulsões, o cacete a quatro. E cara, eles não liberam essa porra. É foda, né? É cara? Terrível isso. Libera as picadas do Dr. Honey, mas não libera o canabidiol. E libera a Sabona, mas não libera o canabidiol, pelo amor de Deus. Voltando no e-mail dele, abrindo aspas. Um dia, ele me confessou que a maconha era para coibir a vontade incontrolável que ele tinha... De fumar maconha. Não, de pegar outros meninos. Ah, tá vendo? Mas acho que ele se absteve da droga, pois eu já ouvi fazer... Tô aqui beijando ele. Não, eu já ouvi fazendo ponto na Amaral Gurgel com os 500 ml de cada lado. Não adianta, cara. Não adianta ir contra a natureza desse cara. Não adianta, amigão. Relaxa.